tarde a todos. Aqui eu já estou me preparando para a live de hoje. A gente sabe que as pessoas que vêm atrás dessa informação não são muitas e o nosso canal é desconhecido, mas vamos nos esforçar para fazer o melhor de nós aqui para transmitir essa mensagem, porque o vídeo vai ficar guardado e nós esperamos que esse vídeo seja útil, que traga informações importantes para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao respeito do que vamos falar. Vou procurar um lugar aqui para prender o microfone. O lugar mais alto possível aqui na lapela. Acho que ficou bom e vamos aguardar um segundinho para ver se chega alguém aí para visitar a gente, tá? Sabe, meus amigos, faz muito tempo que eu tava assim, sentindo uma intuição forte de desenvolver um estudo de alguma coisa que estava dentro do Espiritismo, que tinha relação com tudo que nós estamos vivendo agora. Claro que o Espiritismo sempre teve e vai ter relação com a atualidade, mas existem fatos da atualidade que se iniciaram a ocorrer exatamente no período em que nós estamos encarnados. E o Espiritismo, na época de Allan Kardec, veio a reunir algumas citações, alguns textos de alguns espíritos, o próprio Allan Kardec reuniu, e a gente ainda não sabia aonde começar esse estudo, e por um apoio de um dos nossos inscritos, e enviou uma sugestão, e aquela sugestão se encaixou como uma luva sobre os estudos que nós vamos começar a desenvolver a partir de hoje. Esses estudos são profecias. Olá, boa tarde, Maura. Muito bom te ver por aqui. Eu espero que você se sinta bem. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero aproveitar para fazer um teste no meu microfone. Você está ouvindo eu falar? Cumprimentá-la? Se você não estiver ouvindo, fala aí uma mensagem para mim. O som está ótimo. Muito obrigado, Maura. Que ótimo. Então, Maura, você sabe, para assuntos espirituais, no momento em que nós vivemos, são poucas as pessoas que buscam o conhecimento, que buscam a confraternização, a união, o respeito, o entendimento. Então, eu disse no começo, vou continuar dizendo, não são muitas as pessoas que estarão presentes hoje, até porque o nosso canal é muito pequeno, né? Mas com seu apoio e com a vibração de todos que torcem pelo trabalho que nós desenvolvemos, com o amparo da espiritualidade, a gente vai desenvolver um trabalho bom, um trabalho útil, que seja instrutivo e agradável para todos e que possa colaborar no aprendizado espiritual que nós estamos vivendo agora e precisamos despertar para algumas coisas que o próprio Kardec anunciou. E eu venho aqui nesse momento para relembrá-las. Depois que eu entrei em contato com esse estudo, deixa eu ver quem chegou aqui. Adalto Lima, boa tarde, Adalto. Roseli, boa tarde, Roseli. Muito obrigado pela presença. Depois que eu entrei em contato com esse estudo, que nós vamos começar a desenvolver agora, eu senti, sabe, eu comecei a sentir por intuição que vai ser um estudo longo. Hoje vai ser o início e que nós vamos trabalhá-lo de uma maneira a conseguir compreendê-lo sob vários ângulos, sobre vários aspectos e pontos de vistas diferentes. E que esse é um dos primeiros que nós começamos a desenvolver aqui por sugestão de um dos inscritos do canal. Eu estava ansioso para achar alguma coisa, eu estava falando no início, alguma coisa me dizia, alguém me dizia por inspiração, por intuição, que eu tinha que trabalhar alguma coisa dentro da Revista Espírita. Mas eu não me lembrava do que seria exatamente. E aí, graças a Deus, a espiritualidade se utiliza de vários médiuns. E com o auxílio de um médium, que faz parte aí dos inscritos do nosso canal, me deu uma sugestão que era o que eu estava procurando, que parece que é o que precisava a gente falar e trabalhar isso de hoje em diante. Então, gente, eu depois que eu acolhi esse pensamento, vi que era isso que a gente precisava agora, não só para nós que já somos adeptos de algumas revelações, mas para todos. Para todos. Eu fiz preces a Allan Kardec. Porque sei que o espírito de Allan Kardec é o mesmo espírito de Akhenaton. E pedi o amparo dele. E eu senti assim uma resposta imediata. Senti que vou ter o amparo, que vou ter o amparo dele. Porque a gente trabalha em nome de Jesus. Ele principalmente, né? E até me emociono. Nós somos médio chorão, né? Eu sou um médio chorão. E eu sei das minhas limitações, sabe? Eu faço a minha reforma íntima, sei das minhas limitações, sofri assédio essa noite, no sentido de me depreciar emocionalmente, sabe? Acordei com isso no pensamento, mas logo percebi que são as trevas tentando trabalhar em mim, tentando trabalhar, atrapalhar que essa live ocorresse. Mas ela vai acontecer e já está acontecendo. E fico muito feliz que vocês estão aí. Vocês sabem, agora o que nós vamos falar é o seguinte. Vocês sabiam que Allan Kardec anunciou a vinda de um Messias para o planeta? No momento certo, um novo Messias apareceria? Maura, graças a Deus, né, Maura? A gente vai falando e vai vendo os comentários. Eu coloquei a câmera assim na vertical, porque assim a gente fica fácil de ver os comentários. E ao mesmo tempo que a gente está falando, a gente pode parar, responder os comentários, que o chat é aberto ao vivo, né? O que eu não responder ou não cumprimentar agora, no momento que eu estiver falando, com certeza, assim que eu tiver uma brechinha na minha fala, eu vou parar e cumprimentar todos que estão chegando. E assim ficou bom? Que bom. E eu vou responder qualquer pergunta que for feita aí, se tiver ao meu alcance, tá, gente? Eu gostaria de começar essa fala com uma mensagem que Allan Kardec recebeu. Recebeu uma mensagem dos diversos centros espíritas espalhados pelo mundo. E é uma mensagem de 1861, de um centro espírita na África, na Argélia. O espírito José, São José. São José, como ficou conhecido nas religiões, aquele que foi o pai de Jesus, enviou uma mensagem explicando que um novo Messias viria. Na época de Allan Kardec recebeu essa mensagem. E Kardec, quando recebeu essa mensagem, ele observou que o próprio Espírito havia comentado para que o centro que havia recebido aquela mensagem não a divulgasse. Então, Allan Kardec explica assim, depois que ele viu que era a hora de trazer aquela mensagem. Ele reuniu essa mensagem e mais algumas, dentre muitas que surgiram simultaneamente no mundo, em vários países diferentes. Ô José, surgiram essas mensagens em vários países diferentes, falando a mesma coisa, que um novo Messias estava para vir. E ele faz uma explicação porque ele lançou essa mensagem e na Revista Espírita, de 1868, fevereiro de 1868, com o título Os Messias do Espiritismo. E aí ele colocou isso aí na parte da revista que fala as instruções dos Espíritos, porque todas aquelas mensagens eram espirituais. Eram psicografadas. Então, essa primeira mensagem do Espírito José vem falar que o novo Messias apareceria, que ele já nasceu, mas que não acrediteis se alguém falar que ele está ali ou que ele está acolá, porque ele deve se apresentar pelos seus próprios esforços, ninguém mais o apresentaria. E o que é interessante é a gente começar a refletir como o Espírito utiliza uma síntese, em poucas palavras, para mostrar para a gente uma informação tão importante. O Messias já nasceu. Sim, ou seja, já existia esse Messias, porque é um espírito milenar. E já foi definido qual seria o seu compromisso para com o planeta Terra. Kardec fala tudo isso. Eu vou aproveitar para citar exatamente a frase. Eu vou pegar o rascunho aqui que eu imprimi. Olha só como que fala a Revista Espírita. Não é permitido revelar o lugar onde ele nasceu. Primeiro eu vou ler a frase anterior, tá, gente? Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há muito tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Ele nasceu, o novo Messias, e restabelecerá o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, ao seu poder. Glória ao seu poder. Na verdade, é isso que está escrito. Glória ao seu poder. Então, veja bem. Primeiro ele fala, o novo Messias virá. Aí, em seguida, ele fala, ele nasceu. E continua falando assim: não é permitido revelar o lugar onde ele nasceu. E se alguém vier vos dizer, ele está em tal lugar, não o creiais, porque ninguém o saberá antes que seja capaz de se revelar. E daqui até lá, é preciso que grandes coisas se cumpram para aplainar os caminhos. Um novo Messias já está definido. Quem será? Não significa que ele estava reencarnado naquela época de Allan Kardec. Porque o que é um Messias? É um enviado? Sim. Muita gente pode confundir que o novo Messias é o Espírito de verdade. Até porque, junto com essas mensagens sobre os Messias do Espiritismo, Kardec colocou uma mensagem de um Espírito explicando qual é essa diferença entre o Espírito verdade e o Messias que há de vir. Kardec cita uma mensagem de Lacordaire, em Paris, dada em 1862. Eu vou ler essa mensagem, alguns trechos, tá bom, gente? Para a gente não fugir do que está sendo falado. Olha só. Se o Messias do qual falam essas comunicações não for a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade que deverá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, conduzir aos homens à sadia interpretação dos ensinamentos de Jesus que foram desviados. Era preciso, aliás, completar o que ele não podia ter dito quando esteve reencarnado, porque as pessoas não compreenderiam. Aí, continuando aqui, foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual. Foi por isso que essa multidão de espíritos veio, porque o Espírito verdade estava comandando, comandadas pelo Espírito verdade. Revelar as leis do mundo espiritual das quais Jesus havia adiado seu ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Agora veja bem, olha só o que o Espírito fala, e está isso na obra de Kardec. Quando todas as bases lhe forem postas, então virá o Messias, que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização, com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Mas não creais que esse Messias esteja só. Não. Junto a ele reencarnará uma multidão de espíritos para lhe auxiliar em seu trabalho de renovação da humanidade. Então, gente, eu fiz questão de já trazer esse comentário de que o Espírito de verdade não é o Messias, porque infelizmente eu encontrei na internet, durante esses meus estudos, num site, numa revista espírita, que não é a revista espírita, é um outro site eletrônico de uma outra entidade espírita, falando que o Espírito Verdade seria o Messias que haveria de vir, que Kardec anunciou. Só que esse site, ele teve um cuidado. ele teve um cuidado de não colocar, de não assinar embaixo desse comentário. Ele responsabilizou o repórter, que ainda era um estagiário na época, e fez a questão de anunciar: fulano de tal, estagiário de jornalismo dessa instituição, fez esse comentário. Mas acontece que o comentário roda a internet e muita gente vê e acredita. Então, em primeiro lugar, Messias, quando a gente ouve a palavra Messias, sempre esteve escrito, sempre foi entendido de que é uma pessoa que reencarna para fazer alguma coisa. Não é uma pessoa que não vai reencarnar, que vai fazer uma coisa em espírito para a comunidade que está em outro plano, em outra dimensão. Não. Todos os messias são aqueles que reencarnam no plano aonde vão agir para trazer a evolução e as mudanças que são necessárias. Tudo bem? E agora está muito bem claro que o próprio Kardec colocou isso na Revista Espírita, no item número 4, dessa instrução dos espíritos, os messias do espiritismo, item número 4, aonde fala: primeiro, o espiritismo, através do desenvolvimento psicológico e intelectual e moral auxiliado pelo espírito de verdade, iria aplainar os caminhos para que o Messias pudesse reencarnar. Então, ao mesmo tempo que a gente lê essa informação, a gente já começa a interpretar a primeira, quando o espírito José falou: o Messias nasceu. Não significa literalmente que o Messias havia nascido naquela época de Allan Kardec. Não, não significa. Porque através dessa mensagem e daquela mesma de José, do Espírito José, ele fala: não acreditais que se alguém falar ele está ali, não acrediteis, porque ele mesmo vai se autoproclamar. Ele vai se anunciar. Veja bem, meus amigos, o próprio Jesus se anunciou. O próprio Jesus se proclamou. Eu estou vendo aqui se tem, se o pessoal tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão achando interessante sobre esse assunto que a gente está trazendo? É um assunto. Veja bem, para quem está chegando agora, para quem não está disposto, inclusive, a reconhecer algo superior do que existiria dentro do Espiritismo. É o que o Kardec trouxe, meus amigos. Que o Espiritismo, através do Espírito Verdade, seria um instrumento para aplainar os caminhos do novo Messias que haveria de vir. E durante essas instruções dos espíritos que Kardec elencou aqui, que são várias, os espíritos são categóricos, que durante o século XX se fará uma mudança geral, uma transformação, que só então, depois dessa transformação, o planeta estaria preparado para uma renovação que seria causada por esse Messias. E nós estamos vivendo um momento no nosso mundo, no nosso país, Brasil, que existe uma pessoa que se anuncia. Obrigado, José Roberto. Existe uma pessoa que está se anunciando: eu sou Messias. Os espíritos me falaram que eu tenho esse compromisso. E junto dele, ele não está sozinho. É um grande grupo de médiuns que tem recebido essas mensagens e que tem o acolhido e incentivado a prosseguir neste caminho, que não é fácil, devido à ignorância humana. Agora veja bem, meu irmão, em uma dessas comunicações de Kardec, inclusive no livro, no último livro que foi publicado com obras de Kardec, que são as obras póstumas, ele fala que o Messias verdadeiro, ele não pretenderia ser maior do que os outros, buscar as coisas materiais, não pretenderia dizer e se colocar em situação superior do que aos demais. Inclusive, esse homem que vive lá no Rio de Janeiro hoje, que tem acontecido essas coisas com ele, se chama Pedro Augusto, ele relutava quando as pessoas e os espíritos tentavam ou incentivar a seguir esse caminho que estava destinado para ele. Devido ao esquecimento do passado, a gente reencarna. E a gente falta para a gente os conhecimentos por causa do esquecimento que o espírito sofre quando está encarnado. Mas não quer dizer que perdeu a sua índole espiritual, a sua moral, os seus conhecimentos que o tornaram forte. Foi sucedendo que os próprios trabalhadores, como a dona Sônia, relataram em vídeo, que ele era relutante porque ele não desejava aquilo para ele. Ele nunca desejou ser um Messias da humanidade. Ele nunca desejou isso. Ele queria continuar a vida simples que ele tinha, vivendo como um ser humano faz comumente hoje em dia na Terra, era o que ele queria continuar. Mas com a força dos espíritos superiores, com o amparo de Jesus, de Akhenaton e de muitos mais, ele foi reconhecendo o trabalho que estava designado para ele. E hoje em dia tem desenvolvido com tanto esforço e dedicação. O que acontece é que muitos médiuns e diretores de centros espíritas simplesmente o desdenham ou o ignoram. Ou até diretores de qualquer outras casas religiosas, inclusive as casas umbandistas, que são as nossas irmãs, porque aqueles que falam, eu sigo o Espiritismo, a casa umbandista também segue o Espiritismo, então são irmãos. Eu sigo o Catolicismo, a casa umbandista também segue o Catolicismo. Então a questão é que muitos desses diretores e dirigentes de casas religiosas não aceitam, desdenham. Por quê? Ele tem trazido coisas novas. Os espíritos têm se manifestado através dele para mudar muitas concepções, muitos pontos de vista. Porque veja bem, Kardec publicou essas informações de espíritos importantes, e esses espíritos falaram que ele viria para fazer uma revolução nas religiões, como em toda a sociedade. Agora veja bem, por que um diretor de centro espírita não poderia abrir a mente para analisar as informações que a espiritualidade tem trazido através desse médium? Ah, porque ele não se diz espírita, ele se diz universalista. Então, eu não posso trazer as informações dele para dentro do meu centro espírita. Eu já vi esse comentário. Até por gente que gosta de assistir as palestras que ele dá através do canal Casa Plataforma de Oração. Eu já ouvi gente falar isso. Ele não é da nossa religião. É por isso que eu não posso trazer. Oh, meus irmãos, o tempo em que vocês estão vivendo é o tempo mais importante que vocês já viveram em uma reencarnação. O próprio Espírito fala isso em um dos comentários colocados aqui por Allan Kardec, que é apenas em tempos excepcionalmente raros, que acontece essa reencarnação de um Messias na face da Terra. E que existem várias qualificações de Messias. Pode ser um Messias, um missionário de Deus, para mudar todo um contexto de um país. Sim. Pode ser um missionário de Deus que veio para mudar todo um contexto de um planeta. Sim. E antes desse Messias vir para agora, para o nosso planeta, porque ele se reencarnou durante o século, no final do século XX. E os espíritos falaram que primeiro o planeta haveria de passar por uma série de renovações que tornaria possível a vinda desse Messias. Que renovações que são essas? Renovações científicas, tecnológicas. Porque na época de Allan Kardec, mal existia automóveis. Allan Kardec andou muito através com carruagem e com cavalo. Então a gente vê a revolução tecnológica que o planeta teve. Aeronaves, espaciais que se deslocam para a Lua ou para outros planetas que já existem. Contatos com seres de outros planetas, contatos com tecnologias, ou seja, discos voadores, aeronaves de seres de outros planetas que já existem, mensagens que seres de outros planetas estão deixando em nosso planeta, é o que é comumente chamado de agroglifo, ou no estrangeiro de crop circles. Então, tudo isso veio abrir um pouco a mente do ser humano da Terra, porque o Espiritismo sempre tentou ensinar isso, desde Kardec até hoje. A vida em outros planetas, a evolução das pessoas se passa através dos estágios evolutivos que eles compreendem numa caminhada reencarnatória por períodos em cada planeta sucessivamente, e que os planetas também evoluem, é o caso do nosso, que está numa transição para um planeta regenerador e que está entrando numa era de luz, que vai receber os fluidos salutares de um sol mais central em nossa galáxia. É o que muitos chamam de a era de Aquário, que durante essa era tudo vai poder ficar mais compreensível. Porque à medida que recebermos esses influxos de vibrações equilibradas, nos equilibraremos mais. E à medida que nos reequilibraremos, conseguiremos compreender as particularidades da nossa espiritualidade, do plano espiritual que ainda não alcançamos, mas que todo esse influxo, inclusive, gerará mudanças genéticas que nos tornarão pessoas mais espiritualizadas. Nossos sentidos se expandirão e aumentarão. Serão acrescidos novos sentidos para o corpo do ser humano do futuro. Serão sentidos mais delicados e apurados. Os nossos ouvidos vão conseguir ouvir músicas e sons que partem de outra dimensão, que ainda não ouvimos, pois estamos tamponados pela nossa ignorância evolutiva e pela falta de conhecimento, que ainda não somos portadores. Quanto me deixa feliz ver que o próprio mestre Allan Kardec anunciou a vinda de um Messias. E falo mais para vocês. Além disso tudo, ele anunciou, através de uma dessas mensagens espirituais, que o próprio Cristo ensinaria diretamente. Eu vou citar para vocês as palavras que foram ditas aqui pelo Espírito, se eu não me engano, Espírito Lamennais, em 1862. Sim, meus filhos, deixa eu ver se é aqui mesmo, ó. Sim, meus filhos, o povo caminhará mais depressa na nova mensagem anunciada pelo próprio Cristo. E todos virão escutar essa divina palavra, porque nela reconhecerão a linguagem da verdade e o caminho da salvação. É o que a gente tem visto hoje. O próprio Cristo tem trazido a sua mensagem, não apenas através desse Espírito Messias que nós citamos aqui, mas através de outros médiuns também. O próprio Cristo tem trazido seus ensinamentos diretamente. E desde a época de Allan Kardec, o Cristo fazia isso bem antes, bem antes. Quem citou, por exemplo, os 10 mandamentos da lei de Deus? Não poderia ter sido o próprio Cristo para Moisés? Pois é. Na época de Kardec, numa instituição, se eu não me engano, nos Estados Unidos, recebeu uma mensagem de Jesus. E Kardec a colocou nessa mesma obra aqui que a gente está citando, da Revista Espírita de 1868. O que será dos ensinamentos cristãos? Eu acho que é esse o título da mensagem que o Cristo deixou. O que será do Cristo? Eu vou fazer o seguinte: depois que eu encerrar essa live, refletindo sobre o que diz o Mateus, fico buscando entender um possível futuro quando Pedro tiver filho com elevada mediunidade, ficado com elevada mediunidade, filho precoce. E que os dirigentes espíritas vão dizer. Pois é, tem tantas reflexões, tem tantas reflexões. Agora, eu chamo a atenção para você que trabalha dentro de um centro espírita, dentro de uma casa de Umbanda, dentro de uma casa religiosa, qual seja, busca a refletir com cuidado para que a vaidade não corrompa a sua inteligência. Porque o próprio Allan Kardec trouxe esse anúncio profético de que o Messias viria após os caminhos terem sido aplainados pelo Espírito de verdade, e que esses caminhos seriam aplainados durante o século XX. E no final do século XX, reencarnou esse Messias, que eu te digo que ele veio com compromisso não apenas em nosso país, mas esse Messias tem um compromisso mundial. Da mesma forma que Allan Kardec cita aqui, através de uma mensagem de um médium num estado sonambúlico. O médium fala que para que a regeneração se dê, é preciso, para que um Messias venha, é preciso que venha junto dele espíritos superiores. Lá da espiritualidade, que não reencarne, mas que estejam junto. Espíritos marcados. São espíritos que têm um compromisso de auxiliar esse espírito. Não são espíritos superiores, mas são espíritos que teriam a capacidade de auxiliar o desenvolvimento do pensamento e do trabalho desse Messias para a expansão da comunidade em que ele tiver se compromissado. E o próprio Messias, que é um espírito que já conseguiu um nível de evolução tal que ele se torna infalível mesmo quando estiver reencarnado. Mesmo quando estiver reencarnado. E eu te digo mais, meus amigos. Um Messias, neste sentido, para que venha à Terra com um compromisso mundial, ele já tinha essa evolução no plano espiritual. Ele já havia alcançado esse estágio de evolução no plano espiritual, em outros planos em que ele viveu, mas que ainda não era este plano encarnado neste plano em que nós estamos. E somente à medida que o médium Pedro Augusto, por exemplo, foi se dedicando as instruções dos espíritos superiores, inclusive as instruções de Jesus, é que foi sendo reconhecido pela espiritualidade que realmente ele havia passado em uma prova, a prova do esquecimento do passado, a prova da reencarnação. E depois que se deparou com a verdade, assumiu as rédeas da sua consciência, das suas ações, no sentido de dar continuidade aos planejamentos realizados durante a sua estada no plano espiritual, antes de estar incorporado, corporificado aqui na personalidade de Pedro Augusto. E foi o que se deu. À medida que ele demonstrou que estava em sintonia com esses compromissos, apesar do esquecimento do passado, os espíritos foram abrindo novos campos espirituais que lhe favoreciam a mediunidade. E, ao mesmo tempo, foram reconhecendo os estágios evolutivos que para nós encarnados, marcam um processo evolutivo muito importante. Nós estamos aqui encarnados e precisamos ver demarcações de fases evolutivas pelas que nós passamos. E foi o que aconteceu com o médio Pedro Augusto. A espiritualidade veio trazendo para nós, de época em época, períodos em que ele alcançava um novo patamar evolutivo, para que nós compreendêssemos que, à medida que nós também nos dedicarmos, nós podemos alcançar essa evolução. Depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação. E, meus amigos, depende de vocês observarem que o próprio Allan Kardec e a maior parte dos trabalhadores nos centros espíritas, mesmo em centros de Umbanda, mesmo assim, são trabalhadores que vieram, são pessoas que reencarnaram agora, mas que vieram de outras religiões do passado. E essas outras religiões cristãs do passado e são fortemente ligadas a alguns dogmas que são difíceis de ser desenraizados. Principalmente as pessoas que estão no comando, na administração de casas religiosas. Tem muito cuidado, ou nenhum cuidado, a ponto de criticar o trabalho que está acontecendo atualmente no Brasil. Mas, por favor, leia essa Revista Espírita de fevereiro de 1868, Os Messias do Espiritismo, para você compreender o que o Espírito diz aqui. É que o Messias virá, o Cristo virá, mas não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo e nem o Espírito da Verdade. Mas isso não importa, porque à medida que o Espírito adquire um grau evolutivo, ele está isento de erros, mesmo estando encarnados. Porque a escola de Deus é uma só. E todos nós, para evoluirmos, ascendemos a uma evolução tal que aprenderemos as mesmas coisas e seremos capazes de compreender e de ensinar as mesmas coisas para quem ainda não sabe. A lei de Deus é universal. Então, não importa se eu aprendi as leis morais, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Argentina, ou na Lua, ou em outro planeta. As leis de Deus são universais. E o que um espírito crístico faz para merecer ser chamado de Messias é ter a sua moral aplainada pela evolução espiritual. E essa evolução espiritual não caminha apenas pelo lado do sentimento. Porque para a gente evoluir emocionalmente, a gente precisa aprender um beabá tão grande de como se relacionar com a vida e com as pessoas, porque tem tanta gente de variadas evoluções diferentes que precisamos nos relacionar, porque é uma lei divina e universal, a lei de sociedade. E para aprender a se relacionar com essas pessoas, a gente tem que adquirir uma ciência, a própria ciência da matemática, da filosofia, da astronomia, da química, da física, da língua, da linguagem. Por quê? É normal, seja qual for o país em que você habitar. seja qual for o planeta em que você habitar, você vai ser chamado a frequentar a escola. Todo lugar tem escola. Todo lugar tem escola. A não ser mundos primitivos que o ser humano ainda não sabe nem falar. E para se comunicar, grunhe, fazendo sons guturais. Infelizmente, esse será o destino de muitos dirigentes religiosos que tentam hipnotizar. Nem sabem que estão fazendo isso, mas estão hipnotizando uma grande parte da população, no sentido de manter-lhes alheios à luz que está descendo atualmente em nosso planeta, no Brasil. Infelizmente, muitos espíritas criticam o Brasil, criticam até o Rio de Janeiro, dizendo que o Rio de Janeiro é um estado de bandidos, que a cidade do Rio de Janeiro só tem violência, só tem drogas, que o Brasil é um país muito infeliz, que eu deveria ter nascido num outro país, que o país fulano de tal é muito melhor. Oh, meus irmãos, se vocês soubessem a dádiva que é habitar no Brasil, principalmente atualmente, porque o Chico Xavier, por exemplo, é um desses messias que veio para aplainar os caminhos para o Messias mundial. E o Chico aplainou os caminhos, conseguiu aplainar os caminhos do povo brasileiro e alcançar inteligências em outros países, para que se capacitem a compreender melhor a mensagem de Allan Kardec, que é outro que veio aplainar os caminhos através do influxo do Espírito de Verdade. Allan Kardec é um outro Messias. Sim, mas não é o Messias grande, porque os espíritos aqui são categóricos, que primeiro o planeta haveria de passar por uma fase de evolutiva, onde muitas coisas haveriam de suceder. Por exemplo, o aumento da tecnologia, como nós já falamos, a revolução industrial se completando naquela época de Kardec, para que assim o ser humano da Terra conseguisse desenvolver a sua intelectualidade com menos amarras, com menos cabrestos psicológicos. Esses cabrestos psicológicos são aqueles que têm segurado a humanidade há muitos séculos e milênios, a ponto de não deixá-la expandir-se consciencialmente, aceitando o novo, aceitando os emissários de Deus, os missionários de Deus. Em uma dessas mensagens, em várias dessas mensagens, os espíritos são categóricos. Não importa se o Messias é Jesus, mas o que importa é que eles têm o mesmo conhecimento. E que não é o Espírito Verdade. Porque o Espírito Verdade não reencarnou. E o Messias é um que reencarna para viver conosco e dar exemplos da vida para nós. E trazer os seus ensinamentos. E o Espírito Verdade primeiro precisaria aplainar os caminhos do Messias. E foi o que aconteceu. Depois disso tudo, meus irmãos, vocês observem quantas mensagens espirituais vieram até o Brasil informando-nos que Jesus retornaria. Várias mensagens. E essas mensagens são muito claras, que ele viria em espírito. Até na Bíblia é claro isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Ele retornará da mesma forma que ele estava se ascendendo, ou seja, em espírito. E é o que veio. Jesus gritou bem alto através da boca desse Messias, que é um médium. Assim como Jesus também foi médium de grandes espíritos na época que viveu aqui. Esse Messias tem sido médium de grandes espíritos, inclusive de Jesus. E olhe só. Em uma dessas mensagens aqui que eu já falei, vou até procurar aqui aonde está, que eu gostaria de falar. Fala que ele vai presidir. Esse Messias vai presidir o planeta Terra, o desenvolvimento do planeta Terra. Olha só. Quando todas as bases lhe forem postas, então virá o Messias, que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Presidir. E o que os espíritos elevados tem falado a respeito do médium Pedro Augusto, que ele vai presidir a governança espiritual, a governança em geral do planeta Terra. Ele vai substituir o Mestre Jesus. Ele vai substituir o Mestre Jesus. Agora, meu amigo, minha amiga, eu agradeço muito, tá, a presença dos irmãos que estão aqui. E eu já já eu vou ler as mensagens e vou me relacionar, quero falar mais, mas eu quero aproveitar para falar uma coisa, meus irmãos. É uma mensagem, mais uma mensagem para os irmãos dirigentes de centros espíritas, vocês têm um compromisso moral com as suas próprias evoluções, que é estarem preparados para compreender todos os fatos espirituais a respeito da vinda de um Messias. E para quando identificarem um possível Messias, não julgarem, não agirem com frivolidade também, mas caírem em oração, dizendo: meu Senhor, será que eu estou reencarnado em um momento em que eu estou vendo isso verdadeiramente acontecer? Ou será que é mais um embusteiro? Será que é mais um irmão pouco evoluído querendo se aproveitar de uma multidão de pessoas inocentes, como sempre existiu desse tipo? Meu senhor, se for verdade que este médium é um espírito missionário, eu peço, abra minha consciência, abra meu entendimento, para que eu possa compreendê-lo, estudá-lo e saber me portar da maneira mais correta, a fim de que não venha a rejeitar um Messias tão importante quanto o próprio Jesus Cristo foi rejeitado. Porque, meu irmão médium, você mesmo pode ter sido um daqueles que não apenas rejeitaram a Jesus Cristo, mas como obraram contra o seu trabalho durante o seu período reencarnatório, assim como por longas reencarnações posteriores. Você agora tem em suas mãos a oportunidade de seguir o que Allan Kardec colocou em sua obra e que os espíritos superiores anunciaram, não só apenas nesta obra de Kardec, mas como através de vários outros médiuns. Esse Messias que está presente no Brasil é um espírito ligado ao espírito verdade, assim como também está ligado à falange de todos os espíritos crísticos, aqueles que já se encontram purificados pela experiência redentora da vida no caminho de Deus. Esse Messias não veio sozinho. Junto dele existe uma falange de espíritos reencarnados que, mesmo tendo sido colocados em estados diferentes, já se reuniram. E ainda outros existem que ainda se reunirão. Chegou o momento de analisar com inteligência e sem pré-julgamento. Esse trabalho está sendo preparado desde muitos séculos até hoje. E tivemos o cuidado, de deixá-lo anunciado para aqueles que seriam os primeiros a recebê-lo de bom grado, com alegria, na pura esperança de Deus em vossas vidas. Mas, infelizmente, no mundo em que habitais, os chamados são muitos. Mas aqueles que respondem ainda são muito poucos. Aproveitem o tempo que ainda lhes resta, porque esta é a reencarnação mais importante de suas vidas. Porque nenhum de vocês que é dirigente de centro espírita viveu outra reencarnação a não ser na época de Jesus Cristo. A mais recente que vocês viveram foi na época de Jesus Cristo, mas nenhum de vocês viveu uma reencarnação juntamente com um Cristo planetário dado em outra época da humanidade. Agora, o que vocês têm em mão é a oportunidade de crescer juntamente com este Cristo, que se tornará o Cristo planetário, o futuro está muito próximo. Da mesma forma que os espíritos anunciaram para Allan Kardec que estava próximo o momento do Messias chegar. Esse futuro chegou e é agora. Se ele viesse no seio da doutrina espírita, seria escorraçado e apedrejado literalmente. Seria agredido fisicamente. Nós já sabemos disso e sabemos até quem o faria isso com ele. Mas este Cristo não será tocado. E é por isso que ele não veio dentro da doutrina espírita. Porque, apesar do esquecimento do passado, apesar dos cargos de diretoria ou de cidadãos religiosos que muitos espíritas e muitos espíritos em várias religiões diferentes exercem, não deixaram ainda serem controlados os seus impulsos de violência, de irracionalidade, de preconceito. Da mesma forma que obraram contra o Mestre Jesus. Obrariam contra esse espírito que está reencarnado no Brasil. Ele não é o Mestre Jesus e também esse Messias fará uma revolução no contexto intelectual e espiritual do planeta, possibilitando que venham informações que somente ele poderia trazer. Essas informações não seriam dadas nem mesmo aos espíritas. Porque ainda não teriam condições de recebê-las e imprimi-las publicamente, de maneira que todos pudessem ler e compreender, sem causar-lhe dano, rasura ou modificações estruturais. Assim, meus irmãos, respeitem o Messias, que é o médium Pedro Augusto. Ele vai trazer informações para aqueles que se dizem sábios, mas que jamais poderiam recebê-las. Ele vai trazer compreensão para aqueles que se dizem devotos, mas que jamais poderiam aceitar o próprio Mestre Jesus, pois todos vocês ainda têm os olhos da consciência fechados devido ao grande número de erros que ainda têm em vossos espíritos a espiar. E mesmo assim, tendo a oportunidade de estar obrando no Evangelho que deveria ser o ensinamento redivivo de Jesus através do apoio do Espírito Verdade, não conseguiram suplantar este mal que ainda está enraizado em suas almas, o mal do orgulho e do egoísmo. Que Jesus e o Cristo atual que se encontra reencarnado possam abençoá-los e auxiliá-los a evoluir. Porque aqui no plano espiritual, os mensageiros e os trabalhadores são milhões que se encontram ao seu lado. E nada, nem ninguém poderá obrar contra ele. Quem se manter à distância e quem obrar contra seus ensinamentos será o mesmo que estar se condenando a ser expulso desse planeta. Porque não há mais tempo para a sua renovação se você ainda não se dispôs, apesar de dezenas de amorosas reencarnações, aonde sempre tiveram o nosso apoio, a nossa instrução e muitas vezes a nossa presença amiga, ainda não conseguiram vencer a superficialidade. A superficialidade de seus espíritos ainda não conseguirão compreender Deus e seus missionários. Por mais tempo que ainda haja, mas não haverá mais. Até 2500, este planeta será completamente transformado em um planeta regenerador. E aqueles muitos que não conseguirem se adaptar às elevadas vibrações da quarta dimensão não estarão aptos para continuar aqui. O futuro deste planeta é de luz, de evolução, de bem-aventurança, e tudo o que nós pedimos é que seja luz, deixe a bem-aventurança adentrar em seus pensamentos, como um raio de luz adentra dentro de uma casa fechada e escura. Que a luz de Deus, através dos inúmeros Cristos que estão trabalhando em conjunto com o Cristo que se encontra encarnado, adentre em seus pensamentos e se torne uma pessoa menos rígida, menos rigorosa consigo mesmo e com os outros, a fim de que possa aceitar o novo, aceitar o diferente. Porque nenhum conhecimento novo, nenhum conhecimento Oi, meus amigos, eu espero que vocês tenham ouvido tudo que eu falei. Espero que o microfone tenha funcionado. Agora eu vou ver algumas mensagens aqui, meus irmãos. O Adalto Lima, interessantíssimo. Parabéns pelos estudos e pesquisa, ótimo trabalho. Obrigado, Adalto. Depois você olha aí no nosso canal, Adalto. Mensagem de Allan Kardec em espírito para os brasileiros. E mensagens de outros espíritos falando que Jesus viria, Jesus retornaria. E é em espírito, através desse Cristo, que já trouxe tantas informações. Se a gente começar a trazer agora as informações que ele trouxe em cima dessas informações dessa live, pode até confundir mais as pessoas, né? É melhor que agora elas procurem, né? Lógica, Ricardo Duarte. Deixa eu ver o que que o Ricardo falou. Ricardo, que beleza, Ricardo. Quanta participação aqui. Não a cruz de madeira, mas a cruz da mídia, do escarnecimento, com certeza. Com certeza, Ricardo, é o que as pessoas estão fazendo, né? Como pode as pessoas agredirem dessa maneira um trabalho tão bonito? Pelo seguinte, Ricardo, eu compreendo assim. Será que dentro do Espiritismo, que o espiri eu estou falando Espiritismo, gente, porque é uma doutrina que veio antes do umbandismo, não é? Será que dentro do espiritismo aqui no Brasil hoje em dia, qual será o centro espírita que se disponibilizaria a receber essa equipe de espíritos que estão reencarnados e deixar que os espíritos se manifestem através dele? Em todos os tipos de roupagem diferente. Essas roupagens são as que se adequam às variadas culturas mundiais, às variadas religiões mundiais. A maior parte dos centros espíritas e das pessoas que, mesmo não sendo espíritas, elas foram induzidas a criar em suas mentes que, por exemplo, uma roupagem de Exu é uma coisa do diabo. Uma roupagem de Pombagira seria um espírito do mal. Oh, meu Deus. São pessoas que a gente respeita pela simploriedade de seus conhecimentos. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, eu diria: procure conhecimento, estude. Existem obras espirituais de grande relevo que vêm ensinar para nós o que isso significa. E a maior parte dessas pessoas que criticam esses que têm se apresentado na Casa Plataforma, nem imaginam que espíritos são esses que se colocam com essas roupagens, porque são espíritos da luz, são espíritos da equipe de Jesus e são espíritos elevados. Allan Kardec sempre incentivou a reconhecer o espírito pelos seus ensinamentos. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. Até diretores de centro espírita que se diziam modernos, que instituíam em suas reuniões mediúnicas a possibilidade desses espíritos se manifestarem, desdenharam e jogaram pedras através da crítica. Eu não me senti ofendido e eu tenho certeza que o Pedro Augusto também não, porque eles já esperavam tudo isso. Eles já esperavam tudo isso. Deixa eu ver mais as mensagens aqui. E aí, gente, tem alguma pergunta, algum outro comentário para fazer? Eu estou tentando colocar aqui nas mensagens. Agora achei aqui as mensagens. A última, quem colocou aqui foi Ricardo. Ricardo Duarte. Paulo de Tarso, em suas cartas a várias igrejas, já alertava sobre isso. Vê-se que até hoje, em todas as religiões, essas práticas ainda continuam. Desde o início, logo após a elevação de Jesus, as primeiras igrejas já praticavam ações e rituais totalmente contrários aos ensinamentos do Mestre Jesus. Sim, Ricardo, e é prevendo isso que ele anunciou que na época certa, no período certo, ele enviaria o Consolador, que seria o Espírito de Verdade, que traria novos ensinamentos. Que traria novos ensinamentos. E é o que veio. O Consolador trouxe novos ensinamentos, e junto com os ensinamentos do Espírito Consolador, que é o Espírito de Verdade, trouxe todas essas predições do novo Messias que haveria de vir. E a gente sabendo, através dos caminhos aplainados pela mediunidade e o amor do Chico Xavier, que esse Messias veio para o país, que é o país escolhido para ser a capital espiritual do mundo. A capital espiritual do mundo. É desse país, Brasil, que vai partir os maiores exemplos e informações de espiritualidade e espiritualização. Eu estou tentando colocar aqui nas mensagens de novo, gente, por isso está demorando, tá? Ah, consegui aqui. Aí, Ricardo, meu irmão, que bom a sua participação. Marli de Carvalho, muito obrigado, Marli, muito obrigado. E ó, gente, essa live, ou então, ou melhor, essa live e outros vídeos também vão vir a respeito desse estudo, que eu acho que a gente precisa se aprofundar muito nesse estudo. Zé Roberto, vamos ver o que que o Adalto escreveu aqui por último. Adalto Lima, Mateus, você já reviu a psicografia do Chico Xavier fez no programa Pinga Fogo, pelo espírito de Castro Alves? Ele cita que enviará seu filho bem amado no Rio de Janeiro. Olha só. Olha só, Adalto. Numa dessas lives que a gente estava fazendo, veio a sugestão para a gente fazer esse estudo. E esse estudo vai produzir uma série de reflexões contínuas e outros vídeos. E agora você trouxe essa informação que eu não sabia. Eu não sabia que fala. Eu vou começar a pesquisar. Psicografia de Chico Xavier. Castro Alves. Muito obrigado pela informação, Adalto. Isso vai fazer parte dos nossos estudos, porque se for mesmo, mas precisa ser avisado, porque as pessoas, muitas pessoas que eu levei a informação da Casa Plataforma no Rio de Janeiro, gargalharam de mim dizendo que o que pode sair do Rio de Janeiro? Da mesma forma que fizeram com Jesus, né? O que poderia ter saído de Nazaré, né? Que bom, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês pela presença amiga. Que Jesus possa abençoar as suas vidas, as nossas vidas. Que todos tenham aí um dia de Natal em paz. Que a presença da espiritualidade possa nos amparar muito. E eu não contava com essa. No final, gente, eu tive essa canalização. Eu não contava de forma nenhuma que eu ia me canalizar com esse espírito. De forma nenhuma. E a gente está iniciando. Nessa atividade sozinho, porque aqui eu estou no quarto, iluminado. Expliquei para minha esposa: agora é a hora da live, eu vou para lá, a live é às 4 horas. Então ela está lá em cima, está me esperando, sabe que eu estou aqui fazendo a live, então está tudo tranquilo. Coloquei aqui no modo. Chamada, né? Não recebo alguma chamada assim de telefone. E eu, assim, alguns dias antes, eu senti, eu até tinha vontade de Kardec se comunicar. Mas, na verdade, eu fui presenteado com José, espírito protetor. E assim, eu senti no coração que é o mesmo José que escreveu a primeira mensagem, São José. É o mesmo espírito que se comunica, né, com São Germain. Se for, e a gente sente, mas não tem certeza. A gente não, eu não vejo, eu não escuto, eu sinto as palavras no pensamento saindo pela boca e sinto no coração essa emoção. Eu tenho certeza que é um espírito maravilhoso que está aqui me auxiliando, porque esse trabalho está acontecendo atualmente, é agora, e a gente se disponibilizou para isso. Então, gente, a nossa ação é agora. Vamos viver o agora, renovação interior agora, pensamentos leves e de perdão agora, e alegria e felicidade agora, por recebermos as dádivas da espiritualidade. Um beijo no coração de todos. Obrigado, espiritualidade. Obrigado. A Jesus, obrigado a Deus, obrigado ao Cristo que está reencarnado lá no Rio de Janeiro, obrigado a toda a equipe dos espíritos marcados por Deus para estarem juntos e auxiliarem para que o Cristo vencesse essa reencarnação. de coração, que as nossas luzes de amor, de fraternidade possam se encontrar, possam se ver sem os olhos estarem abertos. Essa confraternização de alegria e de amor. Muito obrigado a todos, um beijo do coração.